sabemos que os incêndios têm que ser combatidos com prevenção e a prevenção é essencialmente diminuir as cargas de combustíveis. E portanto, há um trabalho muito grande que tem vindo a ser feito aqui na nossa região, que nós esperamos que venha a ter continuidade, mas que de momento está atrasado porque os apoios comunitários estão um pouco atrasados e com alguns problemas que estamos neste momento a tentar resolver com a tutela. Estou a falar dos projetos de apoio à defesa da floresta contra incêndios nas zonas de intervenção florestal, mas IF. Isto, a floresta não para, porque a floresta cresce todos os dias e como tal, tudo isto tem que ter continuidade. Nós não podemos fazer um investimento de defesa da floresta contra incêndios e depois a seguir deixar de fazer. Portanto, se isso deixar de acontecer, obviamente todo o outro trabalho que foi feito não servirá de nada, porque o mato cresce todos os dias, como eu costumo dizer, e portanto é necessário, esta gestão tem que ser permanente, não é necessário ser anual, mas tem que ser em ciclos de 4, 5 anos, tem que haver este tipo de intervenções, porque só há uma forma de parar os incêndios, é diminuindo os combustíveis, portanto, fazendo mais gestão da floresta e fazendo zonas tampão com mosaicos de gestão de combustíveis, com redes primárias, redes secundárias, para que os incêndios possam ser parados naqueles locais. E, portanto, esse é o trabalho que nós temos vindo aqui a desenvolver e muitos outros trabalhos, mas esse é um dos que temos vindo a desenvolver e, como tal, queremos continuar a fazê-lo, não é? Outro trabalho que também é muito importante fazer é a sensibilização para não pormos as árvores, portanto, peço desculpa, os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, não apostarmos só na mesma árvore e, portanto, temos feito um trabalho também de sensibilização para que as pessoas não investam tudo no eucalipto e apostem também noutras árvores, como o pinheiro manso, como o madronheiro, como o freixo, como o castanheiro. Portanto, há uma série de árvores que também têm rendabilidade e que é importante que venham a ser, portanto, desenvolvidas e trabalhadas aqui na região. Esta ação também pretende alertar e mostrar o trabalho que é feito no combate às mimosas, não é? Essa também tem sido uma preocupação da CAL. Exatamente, nós temos um problema gravíssimo de mimosas, há anos e anos que chamamos a atenção para esta questão, inclusive devia haver uma preocupação por parte das autoridades locais para esta questão, porque é uma questão mesmo muito grave, porque se nós não fizermos este trabalho de combate às acácias, qualquer dia nós não temos paisagem, temos um grande acacial, não é? Um grande mimosal, onde não há mais nada senão mimosas e não há biodiversidade, portanto, e não há outro tipo de floresta, e isso não é floresta. Uma única espécie, ocupar tudo, onde nem os matos crescem, não é floresta. Portanto, é uma invasora que tomou conta de tudo, e portanto, nós, é uma preocupação muito grande que nós temos, de sensibilizar as populações para cada uma delas fazer o trabalho, cada um dos proprietários fazer o trabalho de combate às acácias no seu próprio terreno, porque é impossível à CAL fazer tudo, não é? E também sensibilizar o poder autárquico, porque o poder autárquico também deve ter um papel importante nisto e perceber que também tem que nos ajudar a combater as acácias.